Radio. Summer after high school when we first met. We make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you.

Radios. Milhões em todo o planeta ouvem e amam a maior rede internacional de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby? Na paz de Deus. Assim espero. Início de mais um mês. Hoje, 1º de dezembro de 2011. Mês que será sensacional pra você. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E acompanhamos o Pop Hits da Tarde com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na tarde, o primeiro lugar do Pop Hits vai para Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. Posto de número 2 para Jessie J, Domino. No terceiro lugar, Bruno Mars, It Will Rain. Número 4, Katy Perry, The One That Got Away. E na quinta colocação, Will.i.am, Ray Times. E aí, baby, vamos mudar tudo pra noite? É você que manda por aqui. Vote no seu som preferido quantas vezes quiser em targetw.com. Aproveite pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. targetw.com. Com as melhores rádios em rede com a Target. Pros melhores ouvintes, tá na hora de Pop Hit do ouvinte. Pra pôr ponto final no Pop Hits da Tarde, o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E manda por aqui a Milena Gabriele Sokolowski Teles. Ela que é de Malé, no Paraná. Recebe um grande beijo e ouve seu pedido agora aqui na Target. É o som de Tab in the Dark. E já tá rolando por aqui. À noite, Pop Hits de volta, baby. Até já, bye bye. All my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, hear you out. All alone, dancing in the dark. Tell me, baby, if it's wrong to let my hands do what they want. Late at night, I pretend we are. Dancing in the dark. They want.